Nerd Maratonista. Estamos agora no episódio 5 da temporada 5 de Agretsuko, Mensageiro Misterioso. Então estamos naquele porão onde as OTM Girls fazem mais um show para delírio dos seus fãs. Dos seus fãs e dos seus fãs também. Tudo pelos fãs. Né? Uhum. E do Ryodo lá, que é o aquele... Não é tigrinha, é oncinha, né? O oncinha que é o gerente deles, né? Mas uma onça jaguar, é um tipo felino. É, jaguar, chitara, jaguatirica, bicho do mato, é porra que ela é, foda. Aí naquela parte do show que as meninas dão o negócio de apertar a mão e dar autógrafo, né? Aparece um cara sinistro, joga um calhamaço daqueles bilhetes de aperto de mão... E nem aquela porra daquele stalker filha da puta da terceira temporada. Lembra dele, dona Ana? Lembro. Aliás, deu uma sensação ruim quando esses bilhetão apareceu. Falei, mas será possível que aquele infeliz tá solto de novo? Não é, porque não é o mesmo bicho, né? Porque aquele lá era uma mula, né? Era um burrinho, né? Um jegue. Já que esse aqui parece um vampiro. Na verdade, isso aqui é um galago. Eu pesquisei. É um parente de Lemuri. Eita, ele tem um zoião de lêmure, né, chefe? É, um zoião de lêmure e aqueles dentinhos afiados é porque ele é hematófago. Aí a Manaka diz que esses bilhetes dão direito a ele ficar apertando a mão dela por 5 minutos. O cara diz que não quero apertar tua mão, não. O que eu quero é perguntar a respeito da dona Retsuko. Conhece uma tal de Retsuko, também conhecida como a Gretsuko? É dela que eu quero falar. Ah, mas as meninas já ficaram pé da vida, entraram em modo defensoras de Tóquio, ou melhor, defensoras da Retsuko. É, pior é ela chamar os segurança, né, que aqueles três fanzão, fanzoca desde o começo, que agora estão tudo marombado, tudo fortão. Algo me diz que professor Wei teve visitas. Não, com certeza, mestre Wei Wei. Mestre Wei Wei. Opa, teve trabalho dobrado com esses daí, né, oxe. Ou se não. Mas aí a Manaka pergunta quem ele é, né? Porque ele tentou, quer saber só da Retsuko, e aí daí. Então tá. Aí a Manaka olha feio pro sujeito, pergunta de novo o que que ele é e o que que ele quer com a Retsuko. O sujeito diz que quer perguntar uma coisa pra ela. Aí a Manaka pergunta qual é da pergunta, né? Que pergunta é essa que você quer fazer? O cara diz que não quer falar disso aqui. Aí a Manaka pergunta se ele é um stalker, porque afinal isso já aconteceu. Um tarado safado com 100 tickets ficar assediando a Retsuko. Sim, sim, sim. Aí o sujeito diz que não é stalker, pede desculpas e pede pra se apresentar. Aí ele bota a mão no bolso, o casaco, aí a Manaka não nem pensa, né? Ela já apita e no que apita os três marombas chegam e começa a sentar o cacete... Na porra do sujeito, né? Sim, mas convenhamos, né? Como é que diz aquela coisa assim que cachorro picado por cobra tem medo até de salsicha? Né? E gato escaldado tem medo de água fria? Então é a mesma merda, né? Aí o cara diz que não tem arma nenhuma na mão, ele pega, ele tira do bolso um cartãozinho, mostra o cartãozinho pra galera e ele fala que é a porra do... Chefe do Partido da Raiva. Mas não sem antes os seguranças sentar a porrada em cima dele de novo. Por que não? Bom, né? Se a gente parar pra pensar, ele é um político, né? Vamos deixar. Válido. Válido. Há uma certa justiça nisso. Por mais que a gente, assim, não conheça os detalhes da política japonesa, mas ele é um político, isso é o suficiente pra inspirar sentimentos, como eu direi. Sanguinários. É, por aí. Aí, beleza, troca, voltamos agora pro escritório. A Retsuko mostra a foto que eles tiraram na casa dos pais dela pra Fênico. Sabe aquela foto que o Raida tá cortado? É, uhum. Essa foto mesmo, né? Tá, ela já se deu conta, né? Falou assim: parece que meu pai tá meio ressabiado, né? Não, primeiro a Fênico fala: o teu pai não gosta do Raida, não, né? Jura, Sherlock Roma! De novo, Sherlock Fênico! Porra! É, mas aí a Fênix, convenhamos, né? Ninguém precisa ter os poderes de dedução da Fênix pra sacar que, opa, não rolou química aqui entre papai e o Raida. Né? Aí o porcão se mete na conversa, dizendo que ele tem filhas e sabe como é que o pai da Arético está se sentindo, mas ele é solenemente ignorado, que a Arético e a Fênico cagueando pro que as coisas que o porcão fala, né? Aí a Arético diz para Fênico que quer ser apresentado aos pais do Raida. A Fênico acha que é uma boa ideia e pergunta o que que o Raida acha disso. Aí a Arético diz que o Raida, ela não quer que ela se apresente pro pai dele. Nada contra a Arético, é que o pai do Raida é o filho da puta, tá? Falávamos agora há pouco de político? Pois não, ele também é, E né? do pior tipo, né? Mas a gente chega nele. A gente chega nele. Né? Aí a Fênico acha que o Raida não quer que a família dele saiba que ele tá desempregado. Jura? De novo, Sherlock? Porra! Mas e de novo, faz sentido, né? Qual é o filho que Né? gosta de se mostrar para baixo diante do pai? Aí a Arético diz que ele não tá mais desempregado porque ele tá trabalhando numa combine. Você sabe o que é combine, dona Ana? Seria aquele lugarzinho aonde o senhor Porcão trabalhou na temporada passada? E o pior é que é exata. Não, não é exatamente o mesmo, porque o do porcão era onde a Manaca trabalhava. Esse não é o mesmo. Mas sim, é o mesmo estilo de lojinha onde a Manaca dava porrada no porcão. Exatamente esse daí. Sabe que eu achei que era uma franquia? Pode até ser, né? A Ah, gente pode não ser, viu. deve ser uma loja de franquia, não imagino nada, né? Mas é o mesmo estilo de lojinha, sim. Gente, é a Oxxo, para quem não tem noção, tá? Quem tá perdido. Mas especialmente se você mora aqui em São Paulo, é uma Oxxo. Você não tem disso aí na sua redondeza, né, chefe? Nem nas redondezas, nem nas quadradezas, minha filha. Sortudo. Infelizmente. Depois, outra hora, eu lhe explico melhor. Então tá bom. Aí o porcão se mete na conversa de novo e a Arético manda ele cuidar da própria vida. O porcão retruca, dizendo que ele não tem nada demais se socializar com os funcionários no intervalo. Tem sim, filho da puta! Ah, chefe, Tu é chato pra a caralho, gente porra de esqueceu porcão. desse detalhe, né? É, ele não tá socializando no escritório, ele tá socializando na salinha do café, que tem uma tela de televisão gigante, né? É. Que ele fica praticamente monopolizando, tá na tela o que ele quer ver, né? Falando nisso, na TV tá passando uma reportagem sobre a crise com o primeiro-ministro que antecipa a eleição da Câmara de Deputados. Isso é importante. Vai ter uma eleição para a Câmara de Deputados do Japão. Prestem atenção nisso, viu? É, o interessante é que as meninas, elas se mostram assim, totalmente alheias ao que significa eleição, né? Gente, eu senti um Né? espírito Tanto tão, assim tão que o brasileiro porcão dá a nelas. opinião dele, o porcão dá a opinião deles dizendo que ele acha que o governo vai ganhar fácil, aí quando ele vira para falar com as meninas, já foi até embora, foda-se. Aí ele dá uns insights interessantes do como, quando, onde, por quê. Mas aí, gente, assiste lá, tá? Porque a gente não vai entrar, já basta as nossas próprias neuras políticas, não vamos entrar nas japonesas também. Né? Aí beleza, na tal da Combine, a gente vê o Raida trabalhando. E três coroa, três veinha, né? Três senhorinha que trabalham lá, que são colegas do Raida do trabalho, elas querem saber fofoca da vida do Raida com a Retsuko, né? Ou seja, é três cabai nova na vida do Raida, né? Pois é, nossa, é incrível, né? Como as senhorinhas ali querem socializar, devassando a vida do Raida e entupindo ele de caqui. Caqui. É, né? Que uma das amigas, né? Uma das colegas lá, diz que ganhou uma caixa de fruta da família, mas que ela não quer comer tudo e dá a caixa pro Raida que aceita. Ele, ah, caixa de fruta, legal. Só que é uma caixa cheia de caqui. É, não tem Você diversidade. sabe o que é caqui, dona Ana? Eu sei o que é caqui. Eu conheço caqui. Escreva caqui para as crianças que não conhecem caqui, dona Ana. Olha, o caqui, ele lembra no formato, mais ou menos, aquele tomate assim. O tomate que não é o compridinho, é o tomate assim, mais achatadinho em Tomate cima, redondão. né? Achatadinho em cima e embaixo, então ele fica bojudinho pros lados, tá? É uma abóbora sem gomos, mas é pequenininho, ele tá mais pro tamanho de um tomate mesmo. A corzinha dele é mais alaranjada, né? E ele. Tu quer saber o que é um caqui? Vocês já viram aquele desenho, acho que era Fudêncio e seus amigos? Acho que tinha um caqui por ali, Tinha na né? MTV? Tinha um caqui ali, um garoto caqui. Tinha um garoto ali que era o que sempre era bulinado, era sempre sacaneado, era o garoto caqui. É aquilo ali que é um caqui. E o caqui tem uma curiosidade. Ele tem as sementes bem pequenininhas. Se você conseguir chegar nelas e abrir elas no meio, você pode ter uma coisinha, uma estrutura que pode ser o formato de uma colherzinha ou de um garfinho. A gente usava isso quando criança para dizer, né, o que que nunca vai faltar na sua casa. Ah, tinha um pessoal que fazia simpatia, que se você encontrasse uma colher, né, você sendo homem, menino, você ia casar logo. Se você encontrasse o garfo e sendo menina, você ia casar logo. Ninguém falava nada quando havia a situação inversa, né? Meninas com colheres, meninos com Essa garfos. lembra muito a história. Eu vi um meme uma vez. Tá lá uma dragoa fazendo bem me quer, mal me quer numa margarida, né? Ela tá lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Aí tá faltando duas. Quer dizer que ele vai dar no mal me quer depois, né? Não, é bem me quer duplo. Ah, tá, é bem me quer duplo. Ah, tá bom. Então tá. Cada um decide do jeito que quer, né? É, Tá seria bom. mais fácil você contar essas pétalas antes de começar a espremer a coitada da florzinha, né? Também. Mas tudo bem. Aí a Hetsu reclama que não considera caqui uma fruta, e aliás ela detesta caqui. E o Raida sugere oferecer os caquis pros amigos. Porra, que amigo, hein? Caralho. Eu fiquei com a sensação de que o caqui enfrenta lá fora mais ou menos a mesma situação que o tomate, que é uma fruta, mas você não enxerga ele como uma fruta, né? Como é que é? O tomate, você saber que ele é uma fruta é sabedoria, saber que você. Não, saber que ele é uma fruta é conhecimento, não colocar ele na salada, no teu doce, é sabedoria, e fazer ele de ketchup é transcender. Então tá. É, todo mundo gosta de suco de tomate, né? Por que não? Pois é, mas você sabe que dá pra fazer ketchup de caqui? Aí, não duvido, é quase o mesmo gosto. Pois é, o povo ali perdeu a chance de fazer uma empresa de ketchup de caqui. Tá. Aí o Raida liga pra Fênico pra oferecer os caqui, ela nem atende a porra do telefonema dele, né? Foda-se. Alguém falou caqui, puf, desliga. Aí ele mandou mensagem para todo mundo e todo mundo foda-se pros caqui, até que ele mandou mensagem para Shikabane. Só que ela não respondeu ainda. Então guarda, guarda que ele mandou mensagem perguntando para Shikabane. Lembra a Shikabane, né? A A nossa amiguinha gambazinha que gótica. não é gambazinha, a saruezinha? É É ela aquela mesma. mesma. Então, gosta de caqui? Não sei, não respondeu ainda. Então vamos lá, segura essa ideia aí. Estamos em suspenso. Aí batem na porta da casa da Retsuko, o Raida atende e é agarrado por aqueles trogloditas, os seguranças da Manaka. A Manaka surge com uma Lucille, que é aquele taco de beisebol com prego, saca? Sim. É, Walking Dead, estilo Walking Dead style. Então, Pois é, próxima Lucille na. sem os pregos aquilo já faz um senhor estrago, tá? Imagina com, né? Nossa, não quero nem pensar. É a arma típica de. É, como é que se diz? Apocalipse zumbi. Sim, Né? causa dano pérfuro e contuso. Ou ela. Manaka chega, pergunta se a Aretsu tá bem, né? Ela explica que surgiu outro Stalker, filha da puta, lá no evento do aperto de mão, tal e coisa, né? Perguntando pela Aretsu. E a Aretsu diz que agora tá tudo bem porque ela tem o Raida com ela, né? Oh, de neném. A Manaka manja a feição lá do Raida e pergunta: quer ficar com um dos segurança parrudo, não? Ah, não. Tá bom, deixa assim, tá bom. Olha, em Ai, favor do tá bom. Raida, a gente sabe que ele é capaz de fazer qualquer coisa por ela, né? Ele tem muito carinho, eu tenho certeza que ele vai partir pra cima de qualquer um que tente atacar ela. O problema é só o famoso, né? Ele vai partir pra cima e aquele corpinho de esquelético, só, Grilo. né, de grilo, Jaci de grilo. só vai fazer cosquinha. Nisso que elas estão lá conversando, Manaca, Ostroglodita, Raida e Arético, do outro lado da rua tá o vampiro, digo, o Galago lá, stalkeando mesmo. Então, filha da puta, aparentemente é um stalker mesmo, né? Pelo menos é o que a gente parece ser até agora. É com cara de psicopata, filha da puta. Não, mas o cara usa a cabeça, né? Se ele quer chegar na Hetsuko, faz sentido Sim. seguir as amigas. Se fosse uma hora, elas vão chegar lá, porque essas meninas não conhecem um conceito chamado celular. E nenhum conceito chamado Simancol. Também. Pomba, custava mandar uma mensagem? Ia ser muito mais seguro. Com certeza. Corta cena, estamos naquele restaurante Le Beble, chiquetoso das quantas, onde o Raida normalmente se encontra com o Tadano, e é justamente o Raida está se encontrando com o Tadano, e a gente descobre que o Tadano adora caqui. Olha só, acabamos de achar alguém que gosta de caqui. Parabéns Graças para aos ele. deuses, olha, você vai receber uma soma gigantesca de caquis. Não se assuste. Aí o Tadano pergunta pro Raida se tá tudo bom, né, na vida dele com o Arético, né? O Raida diz que tá levando, mesmo estando num subemprego. Aí o Tadano diz pro Raida que ele não deve desistir, pois muitas pessoas nas casas dos 30 estão aprendendo a ser programadores. Tadano diz ainda que aquele código do sistema de contabilidade do Raida era limpo e eficiente. E que o Raida é muito competente. Cara, isso vindo do Tadano, que é o criador do NO, é um puta de um elogio, cara. Vamos lembrar, gente, o Tadano é como se fosse um Elon Musk, mas um Elon Musk com capacidade. Não um Elon Musk O que. Elon Musk do bem, né? Que não roubou a tecnologia dos outros, Ele né? não é aquele que paga para outras pessoas fazerem as coisas e fica ali. Eu vou me refazer. Ele não é o Elon Musk. Ele não é, na verdade, o Thomas Edison. Ele é o Nikola Tesla. O Tesla. Com certeza o Tesla. Tá, agora os elogios estão corretos. Ah, o Tadano diz que a Retsquinha vai adorar isso e pede desculpas por chamar a Retsco de Retsquinha. Ao Raida, que você lembra que até o Tadano na temporada passada teve briga de braço, porque ele não queria que o Tadano chamasse o Retsco de Retsquinha, né? Mas tá bom, foda-se, É discussão. né? Ah, o Raida diz que não tem mais problema com isso, afinal de contas já pegou, já é dele, não tem mais pra que ficar de viadagem, né? Porra. Ele estava muito E inseguro, se ele né? quiser chamar a Retsco de Retsquinha, parabéns pra ele, é porque ela é gostosa mesmo. Desculpa, eu tenho um momento de como assim? Ela é uma panda vermelha, mas aí eu esqueço. Desculpa, é a suspensão de crença que foi suspensa. Né? Voltando, Ah. voltando. Aí no carro o Tadano pergunta onde é que fica o cybercafé que o Raida frequentava. E aí o Raida informa o nome do cybercafé e o NO leva os dois para lá. Lembrando que o carro do Tadano não é o motorista que dirige, é o computador dele, né? É o NO que dirige o carro dele. Chegando no cybercafé, cara, o Tadano vira um pinto no lixo, cara, porque ele nunca viu um lugar tão maneiro quanto o Cybercafé, cara. Ele ficou apaixonado na porra do Cybercafé, cheio de mangá, com máquina de café e refri e o caralho A4. Tu já viu o Tadano tão empolgado assim, dona Ana? Não, e assim, o contraste, né? Os olhinhos dele brilhando com um lugar que é imenso, escuro, cheio de cubículos pequenininhos, com paredes e mais paredes laterais cobertas de mangá, que a gente já falou, né? Que é a coleção completa do One Piece, Shichan e mais. Nossa, Dragon Ball. Dragon Ball, né? Pra quem tem noção do tamanho da coleção. E deve ter mais coisa. Então aquilo ali realmente é imenso. E que o maior atrativo é ter uma máquina de café quebrada que você dá os petelecos nela, ela te dá o café de graça, né? Não, o engraçado, o que mais deixou o Tadano fascinado é os cubículos serem tão arrumadinho e apertadinho em comparação com a casa dele que. O loft imenso, só com o computador no meio, sem móvel, sem porra nenhuma. Que é a casa do Tadano é assim. Mas eu achei curioso Fazer o porque quê? isso mostra um lado psicológico do Tadano, né? Ele se sente confortável nesse lugar espremidinho, estreitinho, porque é eficiente. Ele tem isso. O espaço para o computador, o espaço para a cadeira, e não tem nada desviando a atenção dele no entorno, num espaço vazio e que ele poderia, como ele tem grana para até dizer chega, né? Ele podia ter enfiado de cacareco, mas esses cacarecos não significam nada para ele, né? Mais uma vez, como a gente já sabe que o Tadano tem rios de dinheiro, ele compra a porra do Cybercafé só pra ele. Aí eu fiquei com... Vai lá. Eu fiquei com dó da Azkaban. E falei, ela vai... onde que ela vai agora, não, mas não, né? Precisa ficar com dó da Azkaban, não, porque o Raida foi na recepção perguntar pro seu Topeira. O seu Topeira é o recepcionista lá da Cybercafé. É da Azkaban. Ah, já tem um par de semana que a Azkaban não aparece aqui. Quer dizer, a Azkaban já não tá mais dando as caras pra ali. Então, foda-se. Azkaban. Ah, e o Dokashin? Dokashin? Quem é Dokashin? Dokashin, aquele cachorro de óculos que me deu emprego. Ah, aquele. Ah, aquele ali machucou as costas e não tá mais vindo também, não. Porra. Beleza, é, vida de trabalhador, legal, gente. Dá nisso. Ossos quebrados. Né? Aí beleza, o Raider pergunta onde é que ele tá agora e o Topeira diz que não faz ideia, porque ele não é mãe dele. E também o Topeira não é o babuíno do karaokê, que esse saberia. Sim. Se você perguntasse pro babuíno do karaokê, ele te dava até o CPF da pessoa, tá? Porque ele é foda. É capaz de dizer a quantos passos de distância fulano tá. Não tá? Ela te marca até no GPS pra ele, viu? E aí o Raida conta para Etsuko do sumiço da Azkaban, né? Já cortou pro dia seguinte, no caso. O Raida diz que ficou preocupado com ela, pois ele teve a Etsuko pra ajudá-la, pra se reerguer, mas a Azkaban e o Dokashin estão sozinhos na vida. Porra. Bacana dele se preocupar, né? Bonzinho. É, tem um ladinho dele que é legal. Só não é organizado. Aí a Aresco falou que pelo que ela já viu da Azkaban, ela é muito mais safo, né? Do que o porra do Raida. Mas isso, minha filha, todo mundo é. E ela provavelmente já tinha conseguido arrumar o dinheiro para alugar um lugar próprio para ela. Então, é a ideia de que a gente tem que a Azkaban deve ter arrumado um lugar pra ficar com ela, pra ficar sair da porra do Cybercafé. Ou ela até achou um outro Cybercafé mais barato, né? Talvez. Aí o Raida diz que a Azkaban não tinha interesse em sair dessa vida e deve ter apenas trocado de Cybercafé, como você acabou de falar. É o que também eu achei que faria mais sentido. A Aretsuko pergunta, como assim ela não quer sair dessa vida? Aí o Raida diz que a Azkaban desistiu de querer vencer na vida e se sente feliz com essa vidinha de Cybercafé, jogos online e bículos pela internet. Aí passa o dia, de manhã cedo, o Aretsuko sai para trabalhar, o Raida recebe um telefonema do Giro, lembra do Giro, irmão dele? Esse. Perguntando se ele pediu demissão do emprego e dizendo que o pai deles ordenou que o Raida voltasse para casa. Fim do episódio 5. E ficamos... Fudeu! E ficamos com o Raida com aquela cara de... Ai, meu ovo! Ai, não. A cara que o Raida fez só pode ser bem descrita por Leandro Hassum com a seguinte frase. Fudeu de vez! Eita! É isso, gente. Ficamos então com essa por aqui e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.